Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Fala aí, Marquito, tudo bem? Tudo bem, querido. Eu tô, e você, como é que tá? Tudo ok, tudo ok. Seu convidado já está no ar. Já está, tudo bem. Então, hoje a gente vai começar com o entrevistado, depois a gente vai fazer trabalho de arqueologia musical, que normalmente a gente faz, cavocando músicas dos anos 50, 60, 70, 80. Eu acho ótimo. Isso, de todo caso, no caso específico aqui, o nosso entrevistado de hoje é o Ricardo Fadel Rian, de Porto Alegre, mora em São Paulo. Ele fundou em outubro de 2009 a produtora Lighthouse Produções Cinematográficas, trabalhou 2 anos no Grupo Abril, trabalhou para a Sky, para as organizações Globo, né? A NET Brasil, na Globosat, foi diretor de programação e produto nessas empresas, atuou 11 anos na indústria química como responsável por toda a área de negócios internacionais. O enfoque aqui vai ser a carreira dele como produtor de cinema. Ele produziu já filmes como As Mães, Chico Xavier, O Filme dos Espíritos, agora no final deste mês ele vai ser lançado um dos filmes mais esperados do ano, já está com alta polêmica, aquele papo calhorda que acontece muito no Brasil, de esquerdistas contra direitistas, tudo mais, até na área das artes. Então tem muita gente caindo de pau e gente também muito interessada em ver o filme. Qual é o filme que eu estou falando? Real, O Plano por Trás da História. Ele é o produtor do filme. Então eu queria dar as boas-vindas ao Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Marco Antônio. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço. Sei da correria que está. O filme está para ser lançado no dia 25, é isso? Exato, 25 isso. De maio, em cinemas de todo o Brasil. Isso, então, eu quero te agradecer, porque sei que está correndo contra o tempo e por ter achado um espacinho na tua agenda para falar com a gente, tá bom? Não, prazer. Querido, vamos começar pelo começo, então. Ricardo Rian, como é que foi que entrasse na área, assim, como é que acabaste virando produtor de cinema? Vamos lá. Então, eu sou espírita, não sou fanático, mas, sou um apaixonado pela literatura espírita. Uhum. E ao final da minha carreira como executivo de televisão, eu fui convidado por um empresário cearense para produzir com ele. Foi o Alder Gomes, querido? Foi o Alder Gomes? Não. O Halder é diretor, né? Eu fui convidado pelo Luiz Eduardo Girão. O Halder é um grande amigo. E por que fui convidado? Porque o Luiz Eduardo Girão tinha lançado um filme chamado Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. Carlos Vereza. Com Carlos Vereza. Isso. Exatamente. E eu mesmo, como executivo do Grupo Abril, me apaixonei pelo projeto e decidi ajudá-lo. E dei uma ajuda importante e o filme virou um case no cinema nacional. Né? Ele foi lançado com pouquíssimas cópias e faz 500 mil pessoas de público. Né? Ele começou com 42 cópias, aumentou para 65 cópias. E um filme que faz 500 mil pessoas de público com essa quantidade de cópias é um fenômeno. Sem contar que foi feito com baixíssimo orçamento, né? E foi basicamente o lance de boca a boca que fez o filme ficar famoso, né? Exato. E o Girão bancou o filme praticamente do próprio bolso. Né? Foi uma aposta ousada que deu muito certo. Então, ali nós inauguramos um novo gênero no cinema nacional. Eu montei a Lighthouse, me associei a ele, fizemos As Mães de Chico Xavier, mas tem de nosso lar Chico Xavier, o filme que a Globo vai reexibir agora em homenagem ao saudoso Nelson Xavier, que acabou de nos deixar, um grande ator que interpretou Chico Xavier em 2 oportunidades. Só te falar uma coisinha, querido. Ricardo, muito interessante falar isso. Na verdade, o enfoque, a minha intenção era mais um enfoque real, plano traz a história, mas também estou citando isso porque não só mostra como tu começou no cinema, mas também fazer uma micro-homenagem aqui ao Nelson Xavier, que foi meu professor em Cuba, em San Antonio de los Baños, em 89, e foi, né, foi um papel, esse papel do Chico Xavier, por exemplo, eu sei que ele era super cético, e quando ele começou a trabalhar e começou a interpretar, ainda que eu tô mais de uma vez, né, o Chico Xavier, ele disse que mudou a vida dele. Exatamente, exatamente, e queridíssimo Nelson Xavier, tive o prazer de trabalhar com ele. Grande ator. E, bom, e aí inauguramos esse gênero de grande sucesso, e eu decidi diversificar gêneros, né, aí fiz um longa-metragem, documental sobre automobilismo e tal. Aquele Paixão, Suor e Graxa, né? Paixão, Suor e Graxa, é. E me envolvi em outros projetos, mas em outubro de 2012, numa conversa com jovens empreendedores, né, me foi proposto desenvolver um projeto audiovisual que pudesse engajar os jovens em questões relevantes do país. Já naquele momento, a gente percebia que a economia trilhava um rumo equivocado, né? Que andava a passos largos para a crise, para o precipício. Né? E, coincidentemente, isso ocorre a partir do momento em que o governo Lula abandona o modelo econômico proposto pela equipe do Plano Real. Né? Só para a gente lembrar, o Plano Real foi unanimidade no primeiro mandato do governo Lula. E na mas minha basicamente, opinião... Basicamente, como se não tivesse... só porque não tinha assinatura de um certo grupo, daí esse pessoal decidiu não apoiar. É, ou tentaram reinventar a roda e quebraram a cara, infelizmente. Quebraram a cara do Brasil, né? Não só deles. E, então, nós tínhamos essa percepção. Então, nós logo decidimos que faríamos um longa-metragem de temática econômica. Ou seja... Não foi a ideia de fazer um filme sobre o Plano Real que nos motivou. O que nos motivou foi abordar um tema de relevância do país. Até que o livro do Guilherme Fiuza, aliás, livro espetacular, sem esse livro esse filme não existiria, né, cai nas minhas mãos. Né? E eu logo ali vejo a oportunidade que o livro representava e que, de fato, era a melhor história a se contar para atingir aquele nosso objetivo de origem. Né? O Fiuza, a história do Gustavo Franco... Só te perguntar mais uma vez, o nome do livro era 3 mil dias no bunker, né? Isso, 3 mil dias no bunker, de Guilherme Fiuza, que também é o autor de Meu Nome Não É Johnny. Né? Sim, sim, sim. Então eu logo pensei, pô, esse autor... brilhante, já teve uma obra adaptada para os cinemas com sucesso, vou comprar os direitos correndo. De fato, li o livro em 24 horas, uma semana depois tinha um contrato assinado com o Fiuza. Né? E o livro tem grandes méritos. Né? Eu acho que o maior deles é contar essa história na forma de um thriller, o que torna possível um tema árido como política econômica virar um filme atraente, como de fato fizemos, modéstia à parte. Acho que o público vai se surpreender. Aqueles que admiram a equipe econômica do Fernando Henrique e aqueles que também não admiram. Acho que a gente fez um filme equilibrado e para mostrar... um episódio importante da nossa história que transformou o nosso país sem viés partidário. Né? Eu tenho desafiado aqueles críticos que se acham no direito de criticar uma obra sem assisti-la. Né? E se depender de muitos desses críticos, também nem se dependesse deles, nem existiriam essas obras, né? Exato, o que é um comportamento preocupante, né? No mínimo neofascista, se me permite dizer. É, eu tenho usado esse termo. Usado esse termo, né? Um neofascismo, né? Onde se busca uma hegemonia cultural, né? Se busca impor um pensamento único, né? Onde não aceita o contraditório, o que é horroroso, né? A gente tem que combater esse tipo de postura. Mas o filme é equilibrado. Então eu desafio eles a assistirem e depois criticarem. É óbvio que toda obra está exposta a críticas e são criticadas. Né? Então as críticas são muito bem-vindas, desde que sejam honestas do ponto de vista de que, bom, eu assisti, eu achei isso, achei aquilo, então, então serão bem-vindos. Então essa é a história da ideia de fazer o filme. Querido, me diz uma coisa assim, para quem leu esse best-seller, 3 mil dias no bunker, do Fiuza, assim, como é que tu diria, apesar de ser um livro, eu li partes, tá? Apesar de ser um livro assim, que conta de forma, digamos assim, cinematográfica, né? É um livro, obviamente, é muito mais extenso, como é que vocês fizeram no lance para comprimir em 2 horas, né? Porque normalmente, sabe, esse papo de adaptação de livro para cinema, muita gente acaba reclamando, porque obviamente são mídias diferentes, e daí, muita coisa ficou, que estava no livro, não apareceu. Como é que vocês fizeram nesse lance de compreensão? Porque quando eu fiquei sabendo que esse filme estava sendo feito, a primeira coisa que eu pensei foi, uau, isso daria uma ótima minissérie. Me fala como você comprimir isso. Fala um pouco. Sabe que um dia o roteirista me liga e diz assim, Ricardo, você está sentado? Eu falei, não, mas pode falar. Ricardo, eu acho que a gente tem que fazer uma trilogia. Aí eu disse, você está maluco. Fazer um filme já é uma dificuldade enorme. Né? Imagine você uma trilogia. Bom, o livro tem um outro grande mérito, tá, que eu esqueci de mencionar, que é a escolha do Gustavo Franco como protagonista. Tá? Essa escolha é muito acertada, porque essa história tem que homenagear os técnicos, a equipe econômica, e foi isso que nós fizemos. Tá? Eu costumo dizer que o Real não é obra de um partido político, não é obra do PSDB. O Real é obra de uma equipe econômica brilhante, com espírito público, liderada por um estadista. Podem criticar à vontade Fernando Henrique, mas ele, nesse processo, foi um estadista, né, durante 2 governos diferentes. Né, começa no governo Itamar e continua durante o governo Fernando Henrique. A elaboração foi muito importante, foi genial. Mas a implementação do Plano Real foi dificílima. Né? Vencer uma inflação de 40% ao mês. Foi ao ano, mas era ao mês. A gente já se desacostumou com aqueles índices, graças a Deus. Precisando fazer uma reengenharia completa no Estado brasileiro, né? Não era um desafio de 2 anos, era um desafio de 20 anos. Então a gente homenageia os técnicos, né, a competência técnica, a seriedade no trato da coisa pública. Agora, respondendo a tua pergunta, foi dificílimo. Né? A gente sabia da responsabilidade que tínhamos. Né? Então a gente decidiu fazer uma adaptação livre do livro. Fala um pouco disso, por favor. Quão livre foi? Então, por que livre? Porque nós decidimos, o livro é muito centrado no Gustavo, nós decidimos ouvir e entrevistar todos os membros da equipe econômica e pessoas que orbitavam ao redor da equipe econômica. Ok. Então, só para você ter uma ideia, e os ouvintes também, nós fizemos 19 tratamentos do roteiro. A gente tentou cortes temporais diferentes. Pensou-se no momento de fazer um filme só sobre a elaboração do Plano Real, mas eu não admiti essa hipótese, deixei o roteirista propor esse corte temporal, mas eu não abri a mão de ter as 3 crises econômicas retratadas. Tá, e o filme é cheio de flashbacks? Como é que ele fica indo e voltando no tempo? Como é que é isso? Porque hoje eu pergunto assim, sabe o que é, Ricardo? É porque eu acho o tipo de assunto que é muito fácil ficar enfadonho, ou pelo menos para o público médio, ficar difícil de acompanhar. Como é que vocês fizeram? Porque o que eu tenho lido, pelo menos, é que o filme é, né, foi feito como um thriller de suspense, né? Me parece assim, até meio influenciado daqui a pouco por Sidney Lumet, por exemplo, um diretor americano que eu adorava, fazer, por exemplo, filmes de tribunal. Fez muitos filmes de tribunal. Então, quer dizer, pelo menos parece no trailer, né, que ele tá bem mastigadinho, assim, que é bem, que dá para seguir bem a trama. E tu mesmo sabes que esse tema de economia pode ser alguma coisa impenetrável. Desculpa. Falsa modéstia, digo que a gente achou soluções excelentes, o roteiro é espetacular, tá? Ele é em flashback, tá? Uhum. Porque a gente criou uma entrevista do Gustavo Franco um dia antes de enfrentar a CPI do Banestado, o caso do Banestado teve como juiz de primeira instância Sérgio Moro, né? Uhum. E ele é citado no filme. E a CPI está no livro do Fiuza. Então, a gente usa essa entrevista para amarrar a história, tá? Okay. E fomos até criticados, porque no trailer aparece a ponte de Brasília, né? Uhum. Aqueles críticos ansiosos, né, que já não gostam antes já atacam antes, uhum, de assistir, disseram que era um erro histórico a ponte de Brasília aparecer no filme, porque ela foi construída em 2002, uhum, né? Uhum. Eles só esqueceram de perguntar o porquê que a ponte estava ali, né? A cena final, que é quando o Gustavo sai da CPI do Banestado, é de 2003. Então não há qualquer erro histórico. Ah, eles achavam que estavam nas cenas, entre aspas, históricas, né? Eles tinham havido um erro, uma falta de cuidado de vocês. Os críticos, se é que dá para chamar de críticos, diziam que... A ponte não era de 93 e 94, né? Uhum, que é quando, uhum, o plano foi, uhum, criado, uhum, e implementado. Uhum. Né? Bom, teve até meme em relação a isso, né? Claro, claro. Memes debochados. É legal que se faz o meme zombando, mas depois não se faz um meme pedindo desculpas, né? Isso que eu acho interessante. Você sabe que a gente teve toda a controvérsia com o Festival de Pernambuco, né? Isso, recente. Só para dizer... Só abrir um parênteses, querido, só para te interromper aqui de novo, né? Eu já tinha conversado com o Ricardo bem antes de acontecer esse rebu aí, né? A gente estava tentando acertar uma data, então não foi esse lance assim de ter essa confusão agora, essa patuscada em Pernambuco, e daí eu ia atrás do Ricardo, só para o pessoal saber. Na verdade foi o timing veio a calhar, diríamos assim. Foi uma surpresa, né? Ninguém esperava, uhum, isso. Agora, o Diário de Pernambuco, uhum, quando o trailer foi divulgado, deu uma matéria criticando o erro histórico. Veja só, uhum, uma publicação respeitadíssima. Uhum. Né? Uhum. E teve que desmentir. Teve, né, que desmentir? Teve que desmentir. Teve que corrigir a informação, uhum, porque ela era equivocada. Uhum. Né? Uhum. Quando foi divulgado o line-up do Festival de Pernambuco, um jornalista do mesmo jornal voltou a insistir no erro histórico, que o próprio jornal já tinha corrigido anteriormente. Né? É que fazer o dever de casa dói. Fazer o dever de casa, fazer o tema de casa, que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, dói às vezes. É vergonhoso, né? Uhum. Imprensa de péssima qualidade, né? Não. Então, assim, uhum. E depois que estourou esse fiasco, né? Que esses cineastas neofascistas, né, promoveram. Né? Esse boicote? É, vergonhoso, né? Eu disse pro O Globo que quem perdeu não foi o festival, foi a democracia brasileira, né? Porque, uhum, tentar calar o outro, né? Uhum. É uma atitude, uhum, antidemocrática. Né? Sem contar, na verdade, que tá, o filme cobre um fato, né? Quer dizer, cobre um período de implementação do real, quer dizer, então, quer dizer, isso na verdade existiu, não, o filme não está tentando propagar, tipo assim, ou vender a ideia de uma, sei lá, algo bélico, né, algo, uma guerra que deveria ser feita, alguma coisa assim, né, ele está retratando isso, né? Claro que cada diretor e cada produtor, claro, vai colocar o seu ponto de vista, mas o que eu acho incrível é as pessoas ficarem ofendidas com a ideia de se fazer um filme sobre o plano real. Isso eu acho bizarro. O plano real é um patrimônio, a moeda real é um patrimônio do povo brasileiro, né? A moeda é um dos símbolos nacionais, né? A nossa autoestima está ligada ao valor da nossa moeda, né? Certamente. Uma moeda totalmente depreciada tem um povo com baixa estima lá embaixo. Sim, sim. E a falta do dever de casa também a gente pode notar, por exemplo, que o ator que interpreta, me ajuda até com o nome, me desculpa, eu não vou lembrar, mas o ator que interpreta o Itamar Franco, por exemplo, qual é o nome dele mesmo? Bem-vindo Sequeira. Isso, por exemplo, ele é conhecido por ser de esquerda. Quer dizer, quer dizer, as pessoas parece que não notam isso, elas parece que acham que é um manifesto político. Puxa saco de alguma coisa assim, só por cobrir essa temática, né? Então, quer dizer... É uma polarização burra, né? É uma polarização que não leva a nada, né? E como você bem disse, né? A gente não está retratando a biografia de um político, a gente está trazendo para os jovens, e eu queria frisar isso, né? Lembra do nosso objetivo original, né? A gente quer trazer para os jovens uma história que eles não viveram. Quem não conhece seu passado não consegue construir o seu futuro, né? Claro. Então, eu acho que é uma história muito importante que precisava ser contada, está sendo contada. O Cacá Diegues, que é um esquerdista histórico, né, me disse que a gente estava inaugurando um novo gênero no cinema nacional. Eu fiquei orgulhoso, né, porque fizemos isso lá atrás com os filmes espíritas, opa, será que a gente vai conseguir de novo, né? Eu falei, ok, Cacá, mas como você define esse gênero? Ele disse, um filme político não ideológico. Pô, Cacá é o máximo, né? Eu sou Cacá Diegues... Que legal que ele disse isso. Poxa, eu fiquei muito feliz porque era o nosso objetivo, né? Tá. E qual foi o cuidado que vocês tiveram, se é que faz assim, meio que daqui a pouco tem um meia-culpa, mas assim, para não endeusar esse pessoal, os personagens, né? O Gustavo... Eu fiquei temeroso, para te falar a verdade, quando eu vi o trailer, mas será que eles não estão... Né? Obviamente tem uma cena deles caminhando em grupo, assim, meio em câmera lenta. Eu fiquei assim, pô, mas será que não é... Sabe o que eu estou te falando? Assim, será que não é... Será que eles não praticamente caminham sobre a água? Não são seres sagrados? Não são retratados como seres sagrados no filme? É, então, o Gustavo Franco é um anti-herói no filme, né? Ele é um anti-herói, né? Ele é, assim, meio... Zuckerberger do A Rede Social, meio Steve Jobs. Meio que um outcast. Meio que um outsider na história, né? Exato, exatamente. Eu saquei isso. E assim, como todos sabemos, a larga maioria da classe artística no Brasil é de esquerda, né? E o roteiro, porque você convida o ator e manda o roteiro para ele ler. Claro. Atraímos um elenco de primeiríssima, vários atores fortemente ligados à esquerda e ao PT, como Guilherme Weber, como a Mariana Lima, como o Bem-vindo Sequeira, outros mais neutros, mas um viés claramente inclinado à esquerda. E o roteiro atraiu todos eles, né? O elenco desse filme é maravilhoso, maravilhoso. A gente tem Cássia Kiss, Paola de Oliveira, Juliano Casarré, Tato Gabus Mendes, Mariana Lima, Norival Riso. É um elenco espetacular, tá? Sensacional. Convido a todos que nos ouvem a assistirem. Eu acho que tem mérito, né? Tem mérito, assistam, discutam com os amigos, pesquisem. A gente fez uma cabine teste do filme e a metade do público era muito jovem, tá? A gente fez uma pergunta no final: quantos de vocês pretendem pesquisar, googar sobre o Plano Real? Todos, unanimidade, expressamos o interesse de todos de conhecer a história mais a fundo. A maioria não tinha nem nascido em toda a época? A maioria que estava assistindo? Não tinha nem nascido, eram jovens de 20 e poucos anos. Ah, tá. Alguns diziam: só pelo título do filme eu já tenho vontade de assistir, porque eu quero conhecer muito a história do Plano Real. Né? Eu acho que durante anos houve uma narrativa de palanque, que é como eu chamo isso, né? Com fins eleitoreiros, sobre o que foi o Plano Real e o que ele representou para o país. Né? Então eu acho que a verdade tem que ser reestabelecida. Eu não acho que isso é a função do filme. A função do filme é despertar o interesse das pessoas, de discutirem, debaterem, pesquisarem, se informarem sobre o que foi o Plano Real. Se o filme atingir esse objetivo, eu estou muito feliz. Ó, eu não vi o filme, né? A gente está conversando, obviamente, antes do lançamento, mas eu tenho que dizer que o que eu acho bem interessante é isso de se criar, né? Como o Cacá e tu citaste antes, basicamente criar esse gênero, né? Porque isso a gente está acostumado, esse tipo de tema, a gente está acostumado a ver no Brasil só em documentários, né? Em reportagens jornalísticas. E daí tu dramatizar isso, eu acho muito interessante. Da mesma forma que eu acho muito interessante quando nos últimos anos que o Brasil começou a fazer filmes cinebiografias, né? Ou seja, pegando seus próprios astros da música e fazendo ficcionalizações das vidas deles, eu achei muito interessante esse tema, assim, né? E tem que reconhecer para ti que não me interessa, nunca me interessou muito o lance da economia, porque eu sou péssimo em matemática, então, assim, mas a gente vê que pelo menos você tentar dar um didatismo para o filme. Né? Ou seja, nunca ouviu falar desse desafio, é o desafio de não torná-lo bobo, mas acessível. Os desafios foram imensos, né? Mas eu acho que a gente chegou num resultado excelente. Eu acho que o roteirista tá de parabéns, né? Quantos dias foram sobre o que você falou sobre não gostar de economia, eu queria pegar um gancho aí, se você me permitir. Por favor. Tá? Eu fui convidado para uma palestra na FMU, tá? Que o palestrante estava falando sobre gestão de finanças pessoais para alunos da universidade. A FMU tem 75 mil alunos, né? É uma instituição gigantesca. E me deram 10 minutos finais para falar sobre o filme. Né? E eu peguei esse gancho. Eu virei para eles e perguntei: vocês sabem a origem da expressão o quinto dos infernos? Né? Ninguém lembrava. Né? Eu disse: olha, o quinto era o imposto que a colônia pagava para a coroa portuguesa. Então ele virou o quinto dos infernos. Tiradentes perdeu sua cabeça por causa do quinto. Literalmente. Hoje nós pagamos 2/5 dos infernos. Hoje a gente paga 40% de impostos. Sim, exato. E aí eu virei para eles e disse: olha, vocês não têm que aprender a cuidar só do dinheiro individual, pessoal de vocês. Porque esses impostos também são dinheiro de vocês, e vocês também têm que saber cuidar desse dinheiro. Né? Então, a gente pode não gostar de economia, mas a gente tem que escolher governantes que saibam conduzi-la com eficiência, porque senão a gente é que paga o preço. Também sem contar que esse lance de, no Brasil, pelo menos de lado político, né, é tão, muda tanto de um dia para o outro. Por exemplo, agora, para a esquerda, o FHC está meio de herói, porque desde que fez aquele, está participando daquele documentário sobre legalização da maconha, meio que virou meio ídolo de muita gente, mas na época do Real tinha muita gente que, por ele se opor, por ele ter ganho as eleições, no caso, tá um PT de oposição, então a oposição tentava retratar o FHC como direitoso. Então, quer dizer, na verdade, eu acho que a coisa é muito mais ampla que isso, né? Sim, e dizer que Fernando Henrique é de direita é um absurdo. Né? Pelo amor de Deus, né? O filme mostra, numa cena, quanto Fernando Henrique e Lula eram próximos. Eles eram aliados. Aliados. O Covas e o Fernando Henrique estavam no palanque do Lula em 89 contra o Collor. Então a gente tem que entender o porquê que houve esse racha, né? E questionar o porquê disso. Mas pouca gente sabe, mas o Fernando Henrique só não fundou o PT com o Lula porque eles não chegaram num acordo de quem seria o líder do partido. Né? Aí o Fernando Henrique fica no PMDB e depois lidera a dissidência que cria o PSDB. É isso que eu chamo de narrativa de palanque com viés eleitoreiro, que a gente tem que desconfiar. Né? No mínimo. Tem que desconfiar. No mínimo desconfiar. Né? Gente, então a gente conversou com o Ricardo Fabel Rian. Né, um grande prazer. O filme dele está sendo lançado de novo, no dia 25, correto, pelo Brasil, o Brasil Afora, aí Real, o Pano por Trás da História, através da produtora dele, Lighthouse Produções Cinematográficas. E Ricardo, sei lá, só posso te agradecer. Eu sei que estás com a, não podia estar com a agenda mais ocupada nesses dias que estão antecedendo o lançamento nacional. E de novo quero te agradecer o prestígio e a tua paciência de falar comigo aqui e, sei lá, à tua disposição, tá? Agradeço muito mesmo. Muito obrigado, Marco, abraço, pela oportunidade. Eu queria fazer um convite para todos que nos ouvem. Fica à vontade. Assistirem ao filme a partir do dia 25, obviamente, mas também visitarem a página do filme no Facebook, tá? Lá tem o trailer, tem material histórico comparando o momento atual com aquele momento. A pessoa só tem que digitar Real, o Plano por Trás da História? Só tem que digitar isso para achar na página do Facebook? Você procura Real ou Filme no Facebook, que você acessa a página e lá tem trailer, tem muito material bacana que a gente produziu para promover o filme. E quem se interessa pelo tema, com certeza vai gostar bastante do que vai achar lá. E quem não conhece, pelo menos pode ter uma ideia do que aconteceu. Exatamente. Grande abraço. Obrigado, querido. Obrigado a você. Um abraço. Abração. Agora nós vamos para o fundo do baú, Marco Antônio. Ah, é? Ah, é. Gostei muito da entrevista, viu? Ninguém sabe o que foi o Plano Real e falam tanta besteira que eu vou dizer uma coisa. Olha aqui, ninguém está dizendo que daqui a pouco seja fiel ou não, mas não agora importa. Querer basicamente boicotar... Não, isso é coisa de idiota. De certa forma, é um subgênero de filmes, né? Quer dizer, seria mais ou menos, sabe como tu querer impedir, guardando suas proporções, é claro, um filme que fosse feito sobre mafiosos. Sim. Né? Quer dizer, então imagina daqui a pouco, aqueles filmes maravilhosos, a gente já comentou rapidamente até, sobre o Marisco. Né? Imagina daqui a pouco tu querer daqui a pouco impedir que fosse feito República dos Assassinos com Tarcísio Meira, né? Não, tudo bem. Agora, né? Filme sobre a ditadura militar, esculhambando com os militares, pode, né? Não é que possa, é obrigação. Eu acho, né? Quer dizer, não é inacreditável, quer dizer, sei lá, olha, a gente está passando por um momento. Vou te contar. Muito delicado, viu? Muito delicado. Foste muito educado agora com a palavra delicado. Achei que ia usar um palavrão. Mas vamos então começar. Então, agora com a nossa arqueologia musical, vamos para os anos 50? Vamos lá, vai lá, Fufunha. Vamos lá. Treat me mean, turn me down, run me ragged all over town, but you can't stop me from dreaming. You can't stop me from. You can stop me from cuddling too. Well, you can treat me mean, honey, that's all right. But I'm getting even with you tonight, because you can't stop me from dreaming. You can stop me from holding hands. Make me listen to your commands. Well, you can go, no, honey, well, that's all right. But I'm getting even with you tonight, because you can't stop me from dreaming. From 1 o'clock till 9, I'll dream your mind, I'll steal a kiss. See what you're gonna miss. You can stop me romancing you. You're the boss now, but we're not through. Well, you can turn me down, honey, that's alright, but I'm getting even with you tonight, because you can't stop me from dreaming. What you're gonna miss, you can stop me from kissing you. You can stop me from a cuddling too. Well, you can treat me mean, honey, that's all right, but I'm getting even with you tonight, because you can't stop me from dreaming. Oh, yeah. Vai lá, Marco Antônio. Agora essa canção, né, de 57, não fez nenhum sucesso, chamado You Can Stop Me From Dreaming. É, nós não éramos nascidos. É, isso. A letra basicamente fala que ele está avisando a moça que é assim, tu tens como me impedir de te beijar, tu tem como me impedir de te abraçar, mas sonhar tu não tem como me impedir. Então, quer dizer, seria um pré-onanismo, digamos assim. Né? Quem cantou, obviamente, foi o Bill Haley. O nome de batismo dele é William John Clifton. Ele nasceu em Michigan, na cidade de Highland Park, em 6 de julho de 25, e morreu no Texas, na cidade de Harlingen, em 9 de fevereiro de 81. Eu me lembro até que ele veio se apresentar em 75 no IMB. Eu me lembro ele se apresentando no IMB em São Paulo, né, fazendo maior sucesso. E interessante que em 75, imagina só, o movimento hippie a mil e o pessoal tudo dançando ao som de sucesso dele dos anos 50. É. Né? Ele é acreditado por muitos como o inventor do rock and roll, e a banda dele, Bill Haley and the Comets, é considerada por muitos, apesar de não existir uma forma assim, de tu provar, mas como se fosse a primeira banda de rock and roll da história, pelo menos ser classificada como rock and roll. Mas eu acho que sim, viu? Tem grande chance, né? Tem, 56 foi o maior sucesso dele, que já vai tocar um trechinho daqui a pouco, que é o estrondoso hit Rock Around the Clock, né? E ele pode ser ouvido em várias trilhas sonoras. Ele aparece também num filme chamado Ao Balanço das Horas, que era Rock Around the Clock, que é um filme de 56. Os Platters também aparecem. Tem um filme chamado O Extra, com o teu... um filme de, acho que de 61, com o teu ídolo, Cantinflas. Ah, tá. Sim, Mario Moreno. Sim, exatamente. Sim. Arriba, sim, muchachos. Sim. Arriba. Isso. Também teve um filme, acho que é de 56 ou 57, chamado Música Alucinante. Em inglês era Don't Knock the Rock. Só pelo título, Don't Knock the Rock, quer dizer, não zombe do rock and roll. Ou seja, dá pra notar como o rock and roll ainda era uma coisa meio obscura, que muita gente ainda erguia... muitos pais ainda suspeitavam do que se a coisa ia funcionar ou não, ou se era boa influência ou não, né? Esse Don't Knock the Rock, que no Brasil levou o título de Música Alucinante, esse título super genérico, era com o Little Richard e uma participação do Adriano Celentano. Também o grande Bill Haley pode se ouvir também num filme que volta e meia, quando a gente fala de canções aqui, cita filmes filmes que elas tocaram, a gente cita, que é o Paquera e Curtição, que é um filme de uma saga israelense, começou com Sorvete de Limão, teve vários filmes que eram basicamente uns pré-porques. Então, assim, filmes passados na década na virada de 50 para 60 com adolescentes tarados. Então é isso aí. Então, essa canção, You Can Stop Me From Dreaming, de 57. Vamos tocar um trechinho do maior clássico, né? De 56, dele, por favor. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around 10 o'clock tonight, what you glad right? So, join me, hon, we'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock, go for rock. Comece com a Showtime, a máquina do som. É essa aí. Clássico é pouco, né? Por favor. Clássico é pouco. O interessante é... não tinha como, obviamente, registrar o nome Rock and Roller. Imagina se ele tivesse registrado, de alguma forma registrado, e fosse oficialmente o inventor, e cada vez que tocasse uma música de Rock and Roll tivessem que pagar, pagá-lo, né? O cara seria trilionário, né? Ele morreu confortavelmente, mas não rico, não ricaço, né? Ainda tinha que se apresentar em shows, e se apresentava às vezes em bares que não cabiam mais de 500 pessoas no final da carreira. Então, quer dizer, teve que batalhar até o fim da vida, né? Mas quando se pensa em rock and roll, e principalmente primórdios do rock and roll, é impossível não pensar no Bill Haley, no Little Richard, naquele que a gente tocou há poucos dias, o Fats Domino. Então, quer dizer, eles realmente formam assim o triunvirato, digamos assim o trio de cabeças, de papas do rock and roll. Vamos para os anos 60, uma canção de 67. Vamos embora. Por favor. Sul retro della musica finita c'era un uomo, una canzone di Lombardi, Bellic. Califano, secondo me molto molto molto bella. Desidererei che voi l'ascoltasse perché trovo che è molto indovinato anche l'arrangiamento, c'è una grande atmosfera. Un uomo che passava inosservato, un uomo che sembrava non contasse, di cui non mi ero mai nemmeno accorta, gioca con me. Ricordo il giorno in cui me l'hanno presentato. Non l'ascoltavo quando mi parlava, non davo peso a quello che diceva, ma adesso no, adesso fra milioni di persone che conosco io mi sono innamorata di quell'uomo che era niente, adesso io lo amo più di ogni altra cosa al mondo, io lo amo, è il mio uomo, io lo amo, e non mi sembra vero di aver trovato in lui tutto, un uomo. Marco Antônio. Pelo amor de Deus. Essa tem que deixar tocar até o fim. Pelo amor de Deus. Essa aí é a Ornella Vanoni, minha opinião, junto de Karen Carpenter, Donna Summer e Shirley Bassey, as maiores vozes que já gravaram, vozes femininas. Ela é uma diva italiana, famosíssima na Itália, com certo sucesso fora de lá. Ela já gravou desde pop, um pouquinho de rock, a la Rita Pavone, também um pouquinho até de twist. E bossa nova, me lembro que ela gravou com o Toquinho, Vinícius de Moraes. Ela até já cantou também versão de canção do Roberto Carlos. Também regravou Sérgio Endrigo, né? Na minha opinião, o máximo nas grandes vozes de todos os tempos. Essa canção que a gente ouviu é Un Uomo, não fez sucesso algum, é de 67, e alguns dos maiores sucessos dela incluem Senza Fine, Ragione di Più, Ricetta di Donna, Uomini, E Ti Lascio Una Canzone, e L'Appuntamento, que é a versão de uma canção do Roberto Carlos, A Cidade Aberta do Caminho. Ela teve várias parcerias com o mítico Dino Paoli. Não só a parceria não se limitou ao trabalho, né? Eles tiveram um relacionamento super longo. E o interessante é que ela começou como atriz, como era bem gostosona, assim. Então ela fez, eu citei esse até na chamada no Face, e muita gente até escreveu para mim, porque às vezes, né, lance que a gente conversou antes, né, tem que colocar umas pistas, né, umas pistas, correto? Por favor, né? Então eu falei, olha, ela estrelou filmes, um estilo de gênero, um gênero de filmes que co-estrelou, aqueles filmes cujo protagonista masculino tinha sempre mais peito que a mulher. Né, que era o Peplum, né, ou Pepla, que era aqueles filmes, em inglês chamam de sandália e espada. Aqueles filmes épicos, né, inspirados livremente em lendas míticas, né, em mitologia, que os italianos fizeram aos montes. Ela fez participação, o mais famoso dela desse gênero que ela fez, foi um chamado Rômulo e Remo, que foi filmado em 60, obviamente, sobre a lenda do Rômulo e Rêmulo. Foi dirigido pelo Sérgio Corbucci, que depois fez o Django, o clássico Django, e vários filmes com Terence Hill e Bud Spencer. E foi estrelado pelo Steve Reeves, que foi, né, Mr. Universo, foi um dos mais famosos fisiculturistas de todos os tempos, e é a razão do Sylvester Stallone, culpem o Reeves ou não, mas de ter virado ator. O Stallone disse que adorava ver os filmes de Hércules, do Steve Reeves, e na verdade é uma dobradinha, né, no Rômulo e Rêmulo. É o Steve Reeves com Gordon Scott, que era aquele americano que era o Tarzan, o intérprete Tarzan, que tinha mais peito, literalmente mais circunferência de peito, e também com uma atriz dos olhos super marcante chamada Virna Lise. Sim. Né? Isso. Então, a Ornella Vanoni pode ser ouvida em trilhas sonoras como um filme que eu adoro chamado Estranho Segredo do Bosque dos Sonhos. O título brasileiro não tem nada a ver com o original, que é Não Se Chevicia um Paperino, que era um filme de suspense sobre fanatismo numa cidade pequena na Itália, estrelada pela cearense Florinda Bolcan. Né, ela também, a Ornella Vanoni também pode ser ouvida num filme chamado A Primeira Noite de Tranquilidade, que é estrelado pelo Alain Delon. Num outro filme do Alain Delon, um dos filmes que ele fez que não eram, entre aspas, cabeça, os filmes mais comerciais que ele co-produziu, umas espécies de Charles Bronson ítalo-franceses, um filme chamado Tony Arzenta, no Brasil era Big Guns o título, também com Alain Delon. E, por exemplo, Doze Homens e Outro Segredo, onde toca a música L'Appuntamento, que eu citei antes. Então, vamos tocar trecho de uma canção dela de 77, faz muito sucesso no Brasil, pode ser? E eu quero dizer o seguinte, gosto muito de Dino Paoli, viu? Pá, pelo amor de Deus. Sapore le sale. Pá, por favor. Vai, vamos lá, Fufu. Vamos lá. Io, più, te, uguale sarebbe, triamo se. Tu mi regali un po' d'allegria, se giro per strada, in tua compagnia. Io. Uguale sarebbe il ritmo che volassimo un poco più in alto noi, fai finta di togliere io e te, rimane il più. Più di così non posso, più un po' di paura addosso, più di così. Essa música é fantástica. É o máximo. Né, Ornella Vanoni fazendo uma parceria com o Giampiero Scalamogna, se eu não me engano, na Itália foi lançado em 76, mas no Brasil estourou em 77, que era da trilha sonora internacional, que é a novela maravilhosa Locomotivas. Nossa, é emocionante demais. Vamos para os anos 70, queridão? Vai lá, Fofunha. Então... bastidores, né? Man, you've got to be a burner. You've got to move like Tina Turner to stay out the way. Lord have mercy. Getting too old for this stuff. These dances are getting rough. You go there trying to relax. You come out with an aching back. My shoulders and neck are sore. My body can't take no more. Antônio, essa música, né? Mas essa música deu uma puxadinha num grande sucesso. Sim. Vamos várias ver. Puxadinhas. Nessa música aqui. Espera aí. Vamos lá, Fofunha. Uhum. Claro, isso. Uhum. Claro. Deu uma plagiadinha de leve em Johnny Walker and the All Stars. Exatamente. What Does It Take? É que é o seguinte, quem cantou essa que a gente tocou aí na íntegra, Rub Down, foi um cara chamado Joe Tex. Uh-huh. E ele é meio que um pioneiro da soul music, desse estilo com bastante pegada de soul music com malícia. Então o maior rival na vida dele foi o James Brown. Então, na verdade, fica difícil saber quem chupou quem, né? Mas esse início totalmente. Esse início... Mas pode ver que a letra da canção, ele dá uma cutucada no James Brown, ele fala da como era na era disco, essa canção de 77, ele fala sobre discoteca, fala sobre a Tina Turner, né? Então, quer dizer... E essa do Johnny Walker é de... Na verdade, é meio que um pastiche, mas eu acho maravilhosa, que na verdade tem umas quatro músicas dentro, né? Uns quatro gêneros Sim. dentro. E essa do Johnny Walker é de 69. 69, tá. Eu ia perguntar pra ti se era 67 ou 68. 69, é? É, 69. Tá. Essa canção que a gente ouviu, então na íntegra, chama Rub Down. Outra coisa interessante, que Rub Down quer dizer ou uma massagem com toque, assim, nas costas, como é que eu posso dizer? Que eu não quero ser censurado. Mas eu sei que aqui meio que pode, mas só de forma educada, assim. Diríamos assim que a expressão essa rub down, que originalmente queria dizer apenas uma massagem nas costas, ela virou uma expressão usada por vários negros americanos a partir dos anos 70, que quer dizer uma massagem íntima que o homem possa fazer na mulher. Uhum. Então... E é isso, então ele já teve vários problemas com a censura, o Joe Tex também virou muçulmano, virou, adotou o islamismo, mudou até de nome. Eu acho o cara o máximo, e o interessante era esse quebra-pau que ele teve dos anos 50 aos anos 60 com o James Brown. Ele alegava que o James tinha roubado, que ele fazia vários malabarismos com o microfone, sabe, com a haste do microfone. Então ele dizia que o James Brown, ele desafiou o James Brown para uma competição de dança para ver qual é, e o James Brown até meio que cá para nós arregou dizendo que a briga deles não devia ser com negros, né? E sim. O James Brown é meio conhecido cá para nós. Eu não sou grande fã, eu sei que a gente não pode, né? Ele é um ícone, mas o James Brown, com todo respeito, eu sempre achei um picareta, com todo respeito, né? Eu acho o Joe Tex 50 vezes melhor, né? Mas ele dizia que os passos foram roubados pelo James Brown, e como eu te falei, e quando ele intimou o James Brown, o James Brown falou, a nossa briga é com o homem, né, the man, que seria o homem branco opressor, e não entre os brothers aqui. E uma coisa interessante também é que o Joe Tex foi casado com uma pessoa chamada Bea Ford, que era backing vocals, backing vocal, e daí depois ela largou o trabalho, ela separou do Joe Tex e foi trabalhar para quem? Pro James Brown. E daí diz que anos depois que o James Brown chutou a mulher, diz que dele mandou um recadinho, uma carta pro Joe Tex dizendo, olha, pode ficar com ela de volta, que eu não preciso mais dela. Então eles tiveram esse quebra-pau durante anos. É claro que o James Brown ficou muito mais conhecido. Mas, e também tinha o papo de Soul Brother Number One, né? Soul Brother Soul Número Um dos Estados Unidos. E daí, às vezes, os repórteres entrevistavam o Joe Tex e perguntavam, o que você acha do Soul Brother, James Brown? Daí diz que ele respondia com uma pergunta. Who? Ou seja, quem? morreu 5 dias antes de completar 49 anos. Moço. 9 anos, ele é de agosto de 33, ele nasceu e morreu em 82, como eu falei, 5 dias antes de completar 49 anos. Obviamente começou como? Cantando em igreja pentecostal no Texas. Né? Uma história recorrente aqui de vários... várias vozes maravilhosas que a gente cita aqui no programa. Ele pode ser ouvido em trilhas como Cães de Aluguel, Um Homem Tanto Gentil, O Rei do Jogo, O Poder da Esperança, etc, etc. O nome dele de artístico, obviamente, é Joe Tex, e o nome de batismo, Joseph Arrington Jr. Vamos, se não for abuso, só tocar um trecho da mais famosa dele. Vamos lá. Obra-prima. Ain't Gonna Bump No More With No Big Fat Woman. Era um pouquinho só, tira um pouquinho. Tira um pouquinho, não tem pressa, porque o horário somos nós que fazemos. Vai, Fofinha. tava vendo o playlist aqui, essa nós temos na programação, viu? Ah, tem na programação, essa canção aí é o máximo, é uma canção disco, o nome é Ain't Gonna Bump No More With No Big Fat Woman, que é basicamente a letra, conta de um dia que ele saiu pra dançar, uma noite que ele saiu pra dançar, louco pra sacudir o esqueleto, e daí veio uma moça, como é que pode dizer assim, de corpo avantajado, e deu umas trombadas dele, ele quase quebrou a bacia, né? Almost broke my hip. Ele fala, é uma canção baixa. Se eu não me engano, fez parte até daquele programa, um dos programas de colonismo social do Amaury Júnior. Eu acho uma canção mega, faz parte então da... Faz, tá no programa, tá no playlist. Maravilha. Vamos então só para dos anos 80, uma canção de 87 que ninguém conhece. Bom, eu particularmente gosto de qualquer música dele. A gente vai começar sobre isso. Eu gosto de qualquer música dele. Essa canção não fez sucesso, é de 87, chama Little Ghost. É da carreira solo, pro pessoal que não reconheceu a voz, do Boy George, né? Obviamente, se taxa, igual de qualquer coisa do grupo, né? Se taxa, obviamente, o Culture Club não é para pegar carona, mas, na minha opinião, é um dos maiores grupos dos anos 80, surgiu dos anos 80. Olha, em todo mundo, sem mentira, é nível assim, Duran, sendo ao balé. Eu acho melhor. Você ouve Time, Do Yuri Want to Hurt Me, Ma Chérie Amour com ele também, Love's Love, sabe? É fantástico. É inacreditável, né? Esse grupo se formou em 81, né? O líder, o Boy George, ou George O'Dowd, que é o nome de batismo dele. Muito louco, Ray, muito louco. Muitíssimo louco. Louquíssimo. Guitarrista e tecladista, o Mickey ou Mike Craig, baixista, e o John Moss, percussionista e baterista, que hoje é casado, com filho tudo. Mas era o namorado dele. Isso, namoraram. Quando a gente fala da, a gente fala volta e meia nos programas aqui, como se podia fazer há uns anos música extremamente comercial, mas de altíssima qualidade, verdade. Eu não consigo separar de Culture Club, porque eles venderam muito disco, né, de encher o saco nos anos 80, de tu tanto ouvir, e músicas, uma qualidade assim, composição e tudo mais, e falasse também que o Boy George, né, multilouco, a gente sabe disso. Miss Me Blind é uma música maravilhosa. É, desde heroína até raptar Go-Go Boy e sequestrar o cara e deixar o cara sair de casa. Então, não, falando sério. Não, ele era louco, ele é louco. Tipo louco. Ele alega em entrevistas que há, tipo assim, 15 anos ele não vê drogas e não bebe. Ah, tá. Infelizmente a voz dele sofreu muito com excesso de drogas. Ele lançou um disco maravilhoso há uns 3 anos, e a gente vê que as backing vocals toda hora estão salvando a pele dele, porque a voz dele está bem quebrada, assim. Mas talento não se dissipa, né? Agora o alcance vocal realmente foi para as cucuias. Vamos tocar um dos maiores sucessos dele, por favor? Let me love and steal. I have danced inside your eyes. How can I Essa música é fantástica, viu, Marco? É uma obra-prima. Essa canção, ela toca até um filme bacaninha, até sobre um triângulo amoroso, uma moça, um rapaz e um computador. Que toma, tipo assim, que tem mente própria, chamado Amores Eletrônicos, era Electric Dreams. Tem mais canções na voz dele nesse filme. Até, eu me lembro que tinha Love is Love, tu adoras, né? Tinha The Dream, Do You Really Wanna Hurt Me, que é a que a gente ouviu agora. Ele também pode ser, ele também até participou, teve participação especial, Boy George, por aquela androginia toda e ser um showman nato na série Esquadrão Classe A. Eu me lembro ele do lado do cara de pau, do Dirk Benedict e do Mr. T, né? Imagina só que coisa nada a ver, né? Mas, assim, foi um dos episódios de maior audiência. Nos anos 80, isso. Ele pode ser ouvido também em Texasville, aquela, acho que a canção dele mais famosa, Karma Chameleon, que eu nem sou tão fã, né? Belly Madison, um filme com Adam Sandler, Romy Michel, que é com a linda Mira Sorvino. Então é isso, quer dizer, o legal é saber que eles, apesar de eles quebrarem um pau de 2 em 2 anos, eles voltam e continuam na batalha, né? E ele também é DJ, na verdade ele disse até que ele, obviamente ele não fatura hoje 1/3 do que ele faturava nos anos 80, mas ele é DJ em boates pela Europa, e volta e meia, quando ele não está quebrando o pau com os integrantes da banda, eles se reúnem, e na Inglaterra, não é inacreditável, tem assim vários documentários, artigos sobre eles. Na Inglaterra, eles são assim parte da cultura londrina. Assim, não é, eles não são uma banda de um hit aqui, não, um outro hit ali. Não. Club, nos Estados Unidos e no Brasil, infelizmente, muitas vezes tu fala até Culture Club hoje em dia, a pessoa não sabe, daí tu toca essa música, o Karma Chameleon, a pessoa sabe, mas não conecta com o nome, né? Mas na Inglaterra eles são assim sagrados, né? Bom, mas então, eu publiquei hoje que foi feito um show de Chitãozinho Chororó, com entrada gratuita, o Diabo 4, e tinham 200 pessoas. Tá falando sério? Tá no meu Facebook, é só você dar uma olhada lá que você vai achar. 200 pessoas, não é 200 mil, 200 pessoas? 200 pessoas e eles esperavam 30 mil. Tá, tipo assim, sanduíche, mortadela, tudo oferecido pro pessoal chegar e não foram? Não. Agora, Marco Antônio, eu queria pedir um auxílio a você. Tentar, por favor. Vamos lá, porque eu tenho uma dúvida que me persegue desde os anos 70. Eu estou sentindo o tom de voz. Não, me persegue desde os anos 70. Quem é melhor, Four Tops ou Temptations? Putz, eu não estou te mentindo. Eu tava citando, não exatamente isso, mas com o meu amigo DJ, que eu comprei o programa, o Chico Mugem Noronha, a gente estava falando sobre onde é que acaba um e começa o outro. Né? Então, Chico, depois você comenta. Pera aí. Vamos lá, Fufunha. Vamos lá. Just like the old days. Oh, eu digo para você o seguinte, Marco Antônio. Para mim... Meu Deus do céu. Para mim, Four Tops ganha por um milésimo. Um milésimo, né? Para o pessoal aí que tá... É empate técnico. Ele fez um pupurri, o João colocou para massacrar, porque o cara é sádico, e fez um pupurri de clássico, um clássico atrás do outro, cantado simultaneamente, né, pelos Four Tops e os Temptations, né? Quer dizer, só isso que ele fez, né? Porque, obviamente, ele tem, eu acho bacana a risada dele. Isso que eu acho bacana, assim, Vincent Price... Né? Isso. E olha, você quer morrer agora? De repente eu vou te dizer, desculpa, qual é a tua opinião mesmo? Quem é que ganha por um milésimo? Os Four Tops. Não leva mal, eu acho que sim, pelo barítono ali. Você acha que eu acho que de repente eu também iria concordar. Agora só para... Para massacrar mais. Para massacrar mais isso, você. Prego na cova. Eu quero te dizer o seguinte, eu tenho 3.200 e qualquer coisa DVDs com tudo dos anos 50 até 1980. DVD com as bandas autênticas. Então eu posso botar a pena nas minhas costas quando eu te surpreendo desencavando coisa aqui e ali, né? Se eu faço, vou te contar. Eu vou atrás. Mas olha, esse pupurri aí, eu acho que eu vi já isso. Era um palco, se eu não me engano, em Los Angeles. Me diz primeiro que foi. Esse aqui foi do que mesmo? Da Motown Records. Da Motown, tá? E que ano, sabe me dizer? Que ano que foi isso? 1900... 90 e poucos, 92? Não. Bem antes. 90, 89, por aí. Eu ia dizer 92, por aí, porque eu me lembro eles fazendo esses mega shows, né, para celebrar, né, porque na verdade não é apenas música, para nós, o tecido americano é feito disso, né, the fabric of the United States, né, quer dizer, ou seja, não dá para separar muito a cultura americana dos últimos, né, os baby boomers e tudo mais, com... não citando a Motown e não citando esses caras, quer dizer, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, uma canção atrás da outra clássica, né? Troço inacreditável. E eu vou mostrar para você aqui. Ah, tem mais. Você tem mais um tempinho, claro, Fufunha preciso. Também tem? Uhum. Eu vou mostrar aqui que é só para matar um pouquinho. Para mim é o clássico dos clássicos. Tá. Was never waiting for us, girl. It ran one step ahead as we followed in a dance. Between the parted pages and the press, in love's hot fever, I'm like a striped pair of bands. MacArthur Park is melting in the dark. All the sweet rain I seen flowing down. Someone left the cake on in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took too long to bake it, and I'll never have that recipe again. I still see that yellow cotton dress foaming like a wave on the ground, round her knees. And the bird, that tender baby in her hand, and old men playing checkers by the tree. The farm is melting in the dark. All the sweet rain I see flowing down. someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it. It took too long to bake it, and I'll never have that recipe again. Atenção, Marco Antônio, os outros estão entrando no palco. Como é que é? Vamos ver? Os outros integrantes estão entrando no palco. Thank you so much. While it is warm, and never let you catch me looking at the sun. But after all the love of my life, after all the love of my life, you be the one. In the sky, but after all the loves of my life, after all the loves of my life, you be the one, and you'll be wondering why, you wonder why. The dark, all the sweet green ice is glowing down. Someone left the cake in the rain. I don't think that I can take it. It took too long to break it, and I'll never have that recipe again. Fantástico, né? O pessoal aí, ó, MacArthur Park, né, foi originalmente lançado, acho que foi em 68, na voz do Richard Harris. Isso. Né, aquele baita ator britânico, quando faleceu, quando ele faleceu e quando o Richard Burton e o Peter O'Toole faleceram, 95% dos pubs londrinos ficaram a meio pau. É. Né, porque eles sustentavam, e a versão que eu mais gosto das oficiais, diríamos assim, é a da Donna Summer, né, que ela, 78, mas eu não conhecia, obviamente, essa versão aí, e não vai me acreditar, agora para vomitar, mas sabia que foi considerada a letra, essa canção, uma carta para por causa da letra, como é uma letra cheia de metáforas, né? De Jimmy Webb. Ela foi considerada, sabia, por muitos críticos nos anos 60, quando foi lançada a versão original, como das piores canções já escritas. É, e... olha o nível, o nível dessa gente, né? É. Mas, olha, vou te contar, eu conheci a coisa, conheci a canção apoteótica, mas não conheci arranjo apoteótico do apoteótico, né? Se a pessoa tá ali no, assistindo eles no palco, essa versão que tu tocaste agora, sem mentira, tu sai de maca, né? Com tanque de oxigênio, não, né? Porque você veja bem, o Lev Stubbs começa cantando, uhum, vai até a metade, os outros não aparecem depois que ele sai. Depois que eles vêm. Eu acabei de postar no Facebook, inclusive, não só essa música, como o show inteiro deles, feito no em Las Vegas em 1996. 96, eu ia chutar tipo 92. 96, então você veja, porque eu acho essa música fantástica, Marco Antônio. Diz pra mim, por favor, que tu adoras a versão da Donna Summer. Muito. Porque... Eu gosto, inclusive... de uma gosta que da versão do Richard Harris, eu acho meio rap, assim, eu né? acho verdade, ele não canta, ele fala, reclama, né? Eu gosto também de uma, como é que é o nome daquele cantor? Eu acho que o cantor canta, eu acho que era o Waylon Jennings, eu acho que ele gravou também. Não, era o... ele gravou... Tá aqui, eu tô procurando aqui na internet, parece que o Waylon Jennings gravou também, não sei se fez sucesso. Não, o que eu tô falando é um outro que gravou, o Wista Lineman também, era um cantor country, faz uma fantástica sobre, uma versão fantástica dessa, e com o próprio autor Jimmy Webb regendo a orquestra. É mesmo? Sim. Eu vou postar depois no Face, tá, e você dá uma curtida. Tá, maravilha, claro. Obrigado pelo espaço de novo. Obrigado até você. Até isso, sábado. Até sábado, né? Até sábado. Isso, até mais. Um grande abraço. Obrigado, gente. Obrigado, querido. Valeu, tchau. Valeu pela força. Tchau, gente.